That's a bingo. Começa agora Omelete Nights. Olha, primeiro Omelete Nights de 2015, este ano maravilhoso, com muitas novidades neste programa, a começar por o quê? Nada, tá tudo igual. É começar pela tua voz que tá aí. A minha voz está estranha. Tá com o ouvido, o que tá acontecendo? Não, eu tô com o ouvido entupido. Ouvido entupido? É, não sei por quê. Me deu um pouco de rinite, porque em São Paulo tá muito quente. E aí te deu rinite. Seco, a poeira. Aí deu inversão térmica. É, isso. Aí deu um auê aqui, entendeu? Deu ruim. Deu ruim? Deu ruim. Mas você consegue fazer o programa inteiro? Não, eu consigo. Onde mais você tá entupida? Não, é só no ouvido. O resto tá tudo maravilhoso, diga-se de passagem. Mas é isso. Romarização não está aqui porque está viajando. Mas você sabe, isso é um fenômeno. Vamos explicar aqui para quem tá ouvindo. Esse fenômeno da inversão térmica é como, por exemplo, você tá dentro do carro. Dentro do carro tá muito quente. E aí do lado de fora tá frio, porque tá chovendo, enfim, e aí embaça o vidro. Ou então, ao contrário, se tá muito quente, essa coisa. Um lado tem uma temperatura que tá muito diferente, e aí acontece que embaça. Isso. O nosso corpo, ele tá muito quente, ou então ele tá muito frio, e aí você muda de temperatura, e acontece que embaça o seu ouvido. Embaça o ouvido e acontece isso que você tá relatando, então. Que é uma coisa que aconteceu comigo também. Eu gravei o Melé TV hoje todo com o ouvido entupido, eu nem entendi o que eu tava falando. É difícil. Cara, isso acontece comigo... Quase todo Omelete Nights acontece comigo, que eu falo e não entendo o que eu tô falando. E aí depois... Mas eu acho que não tem... Mas você não entende porque você é meio lesado. É, eu acho que é mental, não é nada físico. Você tá tendo, então, um embaçamento psicossomático no seu caso. O embaçamento psicossomático. Exatamente. Tá certo. É aquela membrana que recobre o cérebro, sabe? Tem uma membrana? Tem. Tem uma membrana, não tem? Lógico, todas as partes do corpo têm todas uma membrana. Tudo tem membrana? Tudo. Então a pele é a membrana do seu corpo? A pele é a primeira membrana do seu corpo. O prepúcio é a membrana do... Nossa, sério? Da glande. Mas a glande não tem uma membrana, então ela é desprotegida. Por isso que ela é vermelha, ela é carne. Por isso que ela é sensível, por isso que ela tem terminações nervosas, porque ela tá praticamente carne pura ali, né? A glande. E aí o prepúcio serve como uma membrana de proteção à glande. Exato. E a bolsa escrotal é uma membrana de proteção ao testículo? Ainda bem, aliás, que o prepúcio ele não se reconstitui, né, como uma pele normal, né? Porque senão você teria que fazer a circuncisão a cada, sei lá, a cada 2 meses, por exemplo. Se ele se refizesse, né? Imagina se você Que nem se você cortasse a unha. Se você corta a unha, corta o cabelo, corta o prepúcio. Exatamente. Corta o bigode, faz a para-barba. Que assunto, né? Que assunto. Que eu posso opinar. Aqui nesse programa a gente fala de toga e de prepúcio. Falamos também de moda. Moda? Moda. O que tá pegando na moda? O que tá pegando na moda é o Globo de Ouro, que a gente viu aí o Alan Cumming. Ele apareceu lá com aquele terno cor de pele. Por quê? Porque o nude voltou, né? O nude voltou? O nude voltou. O nude voltou com tudo. O nude voltou e, como disse a Natália Bride durante o People's Choice Awards, é a roupa band-aid, né? Porque você... É como se você estivesse usando um grande curativo no seu corpo. É meio prático também, né? Olha, desculpa, mas os meus band-aids todos têm tema. Eu só uso band-aid temático. De bichinho? Eu não uso aquele band-aid... Band-aid do Mario, né? Porque eu acho que não faz a menor diferença, sabe? Você tá ferido. Você tem uma ferida, uma pústula. Eu acho que eu assoprei no microfone pra falar pústula. Acho que pústula. Você inventou essa palavra. Acho que não existe pústula. Pústula? Lógico que existe. Não existe. Existe pústula, sim. Você procura no dicionário, sua desinformada. Você tá com uma ferida, um ferimento, uma pústula. E aí você quer cobrir aquilo, certo? Certo. Pô, você vai cobrir com um negócio que fica, assim... Primeiro que band-aid não vende no tom da sua pele. Não tem band-aid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, mas é que o band-aid bege, ele não chama atenção pro local. Ele pode passar desapercebido. Mas isso é uma falha da indústria O band-aid colorido, você chama a atenção para aquele lugar. Então... É, porque você tem esse monte de tatuagem colorida aí, porque você não quer chamar atenção, né, pros seus lugares. Não, isso aqui é outra coisa, porque isso aqui já é um todo, já a pessoa já nem repara mais. Se fosse uma só, pode ser que alguém repare. Você acha muito fashionista, né, usando band-aid colorido assim? Não, eu não acho, eu só acho... Da Peppa Pig. Eu só acho que se eu tivesse um band-aid da Peppa Pig, eu usaria o band-aid da Peppa Pig, sim, Porque eu acho que não faz sentido você falar assim, não, isso aqui não é invisível, cara. Você não tá enganando ninguém que você mas tá Mas é com... que tá, mas se você coloca um band-aid colorido, que roupa que você vai pôr pra combinar? Tem isso também. Porque, mas porque as pessoas usam band-aid colorido como um adereço. É. É isso que elas fazem. Entendeu? Tipo, eu ganhei aqui um monte de band-aid colorido, do band-aids da Liga da Justiça. Eu ganhei. Sim. Ganhei band-aids da Liga da Justiça, ganhei uma caixa de band-aid só do Batman, só do Superman. Aí você se cortou só pra usar. E aí eu... Tu sei o que aconteceu no final de 2014? Eu me feri muito. Me feri bastante. Você se feriu. Eu acertei... É porque eu troquei o sofá. E aí deu merda forte. Ah, a gente acompanhou no Viber. Vocês acompanharam no Viber lá que eu bati o dedinho com força, o dedinho direito. Você quebrou o dedo? Não quebrou, mas tipo, a unha rachou, partiu no meio. E aí Nossa. Ela cortou a carne, a unha, a membrana protetora do dedo. E ela cortou a carne embaixo e sangrou pra caralho. Nossa. Porra, eu tive que pôr a mão embaixo assim, fez piscininha. E aí, deixei lá na água gelada e tal, passou. 2 dias depois, o que acontece? E eu tava com o band-aid... Do Batman. O band-aid, pô, eu coloquei o band-aid que tinha em casa, que era o band-aid do Batman que eu ganhei. E eu bati o dedinho da esquerda também. Eu bati vindo da sala e indo pra sala. Na mesma rodinha. Puta que pariu, que dor. E aí, num determinado momento, eu estava com os dois dedos. E o Gabagu também estava brincando com ele. Ele mordeu o meu dedo e também sangrou. Também precisei de outro band-aid. Que desgraça na sua vida. Pois é, não sei o que aconteceu. Não custou. Olha, eu usei 3 band-aids simultâneos. Que é isso. Foi aonde? No final do ano? Você formou a Liga da Justiça, então, nos seus membros, né? Não, foi final do ano. Mas o que eu queria dizer só nessa história é que é o purificação. Seguinte, purificação pode ser. Porque ajudou no processo curativo. É uma coisa ali que tá ali no meu corpo, sabe? Está sobre ali, está trabalhando na cura, que faz parte do... Está no cerne da criança que vive dentro de mim, entendeu? Nossa. Então eu olho aquilo e aí meu corpo se sente mais jovem. Ele fala, você é jovem, você tá com o band-aid do Batman. E aí ele acelera o processo de cura. Então, mas você acha que se fosse o band-aid de um outro super-herói, assim, mais ou menos, que não fosse o Batman... Qualquer super-herói funcionaria, Hessel. Não funcionaria, talvez, se não tivesse uma ligação, porque eu gosto de todos os super-heróis. Se fosse uma coisa de um band-aid do Chaves, não ia funcionar pra mim. Ah, meu entendi. Corpo sabe que eu não gosto de Chaves, entendeu? Pode Pergunta fazer pro sentido. Seu namorado veterinário, que ele tem sabe... a ver porque o tudo band-aid colorido? Porque ele faz teste com animais. Ele não faz teste com animais, claro tá que maluco? Faz, ele é veterinário, todos ele os veterinários. Ele cuida dos animais, não faz Mas teste ele com animais. Ele teve que aprender em algum momento. Que nem o meu cachorro aqui, ó. Ah, não, abriu o olho. Acho que por um momento. Eu vou levar seu cachorro lá. O que você vai enfiar o quê? Eu vou não levar vai enfiar seu nada cachorro no cu lá. Do meu cachorro, hein? Não vou enfiar nada no cu do seu cachorro. Eu vou arrumar uma mulher pro seu cachorro. Uma cachorra. Pô, se ele arrumar uma mulher pro meu cachorro... Ele quase comeu o André hoje. Hã? Quase comeu o André hoje. Ele tá precisando arrumar uma namorada. Ele tá muito precisando, porque tá um momento agora que, sabe, eu tô sendo pressionado por forças ocultas, tá? Por isso que você anda se machucando, porque os espíritos zombeteiros... Já estão te rondando, entendeu? E você está passando por um processo de purificação. Então, a Pode sua ser. Vida só vai para frente agora se você conseguir expulsar essas energias negativas. Através de sangue, suor e salsa. Não sei, era com S eu falei. Sangue, suor e salsa. Na eu verdade, achei que você ia falar sêmen, né? Mas então. Que é com S. É a primeira palavra com um S que me veio. Entre sêmen e salsa... Eu prefiro salsa. Ah, sempre a salsa. Omelete. Tive que tomar uma dipirona umas semanas atrás, em gotas. E eu queria saber... Porque, pra que assim, serve a dipirona? É pra febre, pra dor, essas merda. É, tá com a febre da salsa, teve que tomar dipirona. É, mais ou menos isso. E aí eu fiquei pensando no seguinte, que gosto ruim tem a dipirona? E eles não conseguiram tirar o gosto da dipirona, né? Por quê? Ó, do metiolate conseguiram fazer com que ele não ardesse mais. Eu não sei certo. Como. Porque certo. Pra mim, se não arde, não funciona. Porque eu tô acostumada com o metiolate, aquele que você passa no machucado e também, dói. Eu também, eu concordo com você. Eu acho Entendeu? Que é um engodo. Pra mim também, veneno, sprayzinho pra pernilongo tem que feder. Negócio que você passa e fica cheirando laranja, isso não mata pernilongo, não. Isso então, é mentira. Mas, Dani, olha só como consumidor, tá não compra essa você merda tá com cheiro de laranja. Tá mesmo porque, o que, tá? que a pessoa vai fazer? Nossa, aquele cheiro de laranja, você vai ficar realmente no meio da sala, que você acabou de passar o veneno, você vai ficar lá como se você fosse a noviça rebelde no campo, né? Falou, puta, que delícia esse cheiro de laranja. E você lá, ingerindo não, o veneno você passa inteiro. No sovaco. veneno tem que feder, que é pra você sentir aquele cheiro, então, mas vai que mal, a de, talvez tem que a tomar dipirona, leite depois, entendeu? É isso. Talvez a dipirona também precise do gosto ruim para ela funcionar. Não, pode ser também, mas eu acho que se houve uma evolução na medicina... Então, mas evolução é essa que você acabou de contestar, olha só, entendeu? Não entendi agora. Você Será entendeu? Que é isso? Você contestou, você fala, tem que arder para funcionar, aí tiraram a ardência... E aí você não confia mais no remédio. Vai, a dipirona é amarga, horroroso. Parece que tá tomando lá o suor do diabo. Mas, porra, você sabe que ela tá... Isso é dipirona. Esse é o gosto que a dipirona tem. Você acha que tem que ter, então? Eu acho que tem, sei lá. E vai ver que tem certas coisas, tipo... Pô, o cheiro da flatulência, sabe? O famoso peido. O cheiro do peido. Cara, não tem nada que disfarce, né? O cara fala, pô, acende um fósforo e tal, não disfarce. Não, eu acho que é assim, peidou, fedeu, assume. É a melhor coisa que faz. Eu peido na frente de todo mundo, meu amor. É sério isso? Eu peido na frente de todo mundo e ninguém percebe. Porque o meu peido é silencioso. Silencioso é o problemático, costuma ser. Não, né? Mas é porque assim, como o meu intestino é muito... Ele funciona bastante, então é... Tipo, o peido é meio vento, assim, sai, assim, entendeu? Mas o problema é quando você... Não tem um cheiro, não tem uma coisa, Mas é nesses momentos que você se pega, assim, né? Porque você fica muito convencido, né? É um Glade plug. É verdade. Um Glade plug anal. Você fica... Mas é o perigo, né? Porque você não pode ficar muito convencido, né? Tem cara que fica convencido, acha que peido não faz barulho, ele vai lá e solta um super barulhento. Ou então, pô, vou soltar um peido porque não tem cheiro. Mas aí acabou de comer uma feijoada, entendeu? Isso aí é Ícaro, né, Hessel? Ícaro. Ícaro, exatamente. Ícaro e Dédalo, quando você voa muito perto do sol, você se queima, né? É verdade. Suas asas podem derreter uma hora dessa, Dani Taren. Você chega no... Você chega no meio do elevador lotado. Fala, aqui tô de boa, porque meu peido não fede, não faz barulho. E aí você vai lá e solta uma bufa, entendeu? E aí faz o barulho, sai o cheiro naquele dia. Não, mas eu tenho uma tática. Eu não solto o peido. Qual é a tática? Eu consigo fazer uma contração. Uma contração. Em que eu libero, tipo, sai um pouquinho. Aí eu vejo qual é que é. Eu vejo se eu preciso levantar, se eu preciso ficar no lugar. Porque eu conheço o meu organismo, entendeu? Entendi. Eu conheço o meu cu. Então eu sei aonde pode ir. Tá vendo aí, ó, e outra aí aplicação do pompoarismo, que é importante que todo mundo saiba. Ó, muito obrigado, Marcelo Hessel. Primeiro programa de 2015. Falando a gente tinha de que conseguir encaixar o pompoarismo em algum lugar, ou encaixar no pompoarismo, como queira. E conseguiu encaixar o pompoarismo no cu. Exato. Olha, já começamos esse ano inovando. Uma novidade. Começamos bem 2015. Porque os músculos internos, eles têm que ser malhados, né? É isso que a medicina moderna ensina. Mas sabe que isso pra mim, o treino, esse tipo de prática aí é problemático, porque você, quando você acostuma, você mora sozinho. Não, eu tô sozinho em casa, eu quero que se lixe. Então, mas é que o problema é esse, o seu organismo, ele meio que aprende, entendeu? Ele sabe, ele fala assim, porra, se você se deixar levar, pra mim a época mais perigosa do ano é setembro, outubro. Por quê? Porque por causa do Festival de Toronto, eu fico muito tempo sozinho. Esse ano eu fiquei um mês sozinho. Sozinho, tipo... Você cagou na calça, fez um monte de coisa. Não, você fica, sabe, você perde, você volta um pouco as... Tudo bem que você vai bastante ao cinema, tal, você se controla e tal, mas aí... Você não peida no cinema? Eu não, peidar em cinema... Olha, eu vou evitar, porque eu não gosto de fazer com os outros o que eu não gosto que façam comigo. Esse é o mote principal da vida, entendeu? Então eu não vou peidar em locais públicos. Não peido em locais públicos. Você não peida em locais públicos. Eu não peido em locais... Dani Taren, sabe quantas vezes eu caguei fora de casa nos últimos 30 anos? Eu cago em qualquer lugar. A gente fala disso quase toda semana. Eu caguei aqui já no Omelete. Olha, depois que eu passei no meu primeiro colegial, que meu pai fazia coisa de abacate, batida de abacate, vitamina de abacate... Toda manhã, para eu tomar 6h30, 7h30, era o tempo de eu chegar na escola, metade da primeira aula eu tinha que correr pro banheiro, não tinha um papel higiênico durante 4 anos. Eu nunca vi um rolo de papel higiênico no banheiro da escola. Eu sempre arrancava uma folha de caderno. Era aquele rosa ainda, né? Pra fuder. E era aquele rosa, que era mó lixa. Nem esse tinha. Eu arrancava uma folha de caderno todo dia. Uma folha de caderno, cara? Pautado. Uma não, né? Umas três folhas de caderno. Acho que umas duas, três. Cacete, assim. Mas não absorve. Tipo, você esfregava aquilo até o... Não, não absorve. Mas aí você vai cortando a folha. Eu usava fichário. Era um pouco maior. Fichário. E aquela primeira folha que tem os adesivos? Nossa. Você tem que usar também? Não, aquela eu nunca usei. Porque aquela é perigosa, né? Vai que pega... Cola, né? Alguma, tipo, alguma coisa... Exato, eu não tenho culismo que nem a Dani. Minha bunda é peluda. Eu tenho o quê? Culismo? Culiso. Culiso. Não tenho culismo que nem a Dani. Ah, tá. Ah, Omelete Nights. Eu sonhei com o Fernando Haddad. Ah, eu sonhei com ele também. Hessel também sonhou com o Fernando Haddad. E uma amiga minha também sonhou com o Fernando Haddad. Quem não conhece é o prefeito de São Paulo. E eu queria saber se será, ó, será que eles estão colocando alguma coisa, não sei, tudo bem que na água não é, porque a água é o governo, não é a prefeitura. E água não tem, então... E água também não, mas tem o volume morto, água de chuca. Você acha que a água de chuca do volume morto tá fazendo as pessoas sonharem com o Haddad? Não sei, pode ser que, não sei, pode ser um plano do Geraldo Alckmin, que é o governador. Nanobots lá em Cantareira, que eles estão botando na água lá pra... É. Pode ser um plano do Geraldo Alckmin, que é o governador, pra deixar você com raiva do Haddad. Como pode ser Mas o sonho Alckmin com o Haddad... é amiguinho do Haddad e tá querendo fazer... Não, mas tipo... o sonho é positivo ou negativo? É sonho ou é pesadelo? Não, você o meu tá feliz foi com o Haddad se você... Não, o meu foi indiferente. Então ele tá colocando... Eles estão colocando o Haddad dentro da cabeça de vocês. É. E de uma maneira, assim, quase neutra. Então, na hora de votar, você vai falar... Não, esse cara, tudo bem votar nele, não tem problema. Sabe, você não vai mas nem desconfiar. Mas você acha que isso é tipo uma lavagem cerebral, é porque, isso? É, porque qual o problema da modernidade hoje, sabe? Não existe mais, né, não existe mais o debate, tudo é time, certo? Sim. Tem o cara que torce pro PT e o cara que torce pro PSDB. Sim. Né? As pessoas não podem conversar. Não, não existe mais isso. O que é bom do PT e o que é bom do PSDB e eles não vão chegar a um acordo. Eles têm que se odiar mutuamente. Isso é com tudo, absolutamente tudo. Marvel, DC, Xbox, PlayStation... É, tudo, absolutamente tudo, você tem que ter um lado, você não pode buscar, né? E isso é o famoso debate, você conversa. Você tem um ponto de vista, você discute com outra pessoa, ela ouve, fala, ela refuta alguma coisa, volta pra você, um outro lado, você pode entender ou não. E assim as pessoas conversavam antes, não existe mais isso. Então se você só tiver sonhos bons com Haddad, você sonha coisas positivas, caralho, que foda. Você ficar muito feliz com Haddad... O que vai acontecer? Você vai tomar partido. Você vai chegar pra alguém e falar, caralho, tive um sonho com o Haddad. Nossa, foi muito bom, porque, puta, eu entrava na garupa, na bicicleta dele, a gente entrava na ciclofaixa e tal, e era do caralho. E a gente tomava banho no volume morto depois e tal. Tá. Entendeu? Aí o cara fala, cala a boca, você é louco. Cala a boca. Você não quer o cala a boca. Você quer ser neutro. Então, eu acho que esses nanobôs que estão na água de chuca do volume morto, eles estão para tornar todo mundo assim neutro. Achar assim, levemente positivo. Fala assim, meu, vou votar no cara, porque, pô, por que não? Exato, entendeu? Que entendi. É o totalitarismo clássico, né? Você transforma a população em vegetais e eles viram zumbis, né? Eles deixam de ter opinião própria. Não, eu acho que até tá fazendo efeito, porque depois desse sonho eu comecei a achar o Haddad bonitinho. Mas é o Haddad Gato, é a campanha, né? É a hashtag aí que todo mundo twitta e tal. Comecei a achar ali, Tá vendo? É isso. Você não tem uma opinião inflamada sobre Haddad. Você não fala assim, cara, Haddad é do caralho. O Haddad é um filho da puta. Você não tem isso. Você tá neutra. Entendi. Levemente, aquele 3% pra cima, mas, assim. Mas, por exemplo, o Haddad, ele fez lá e pichou o Pato Donner. O Pato Donner, grande ele, Pato Donner. Ele foi lá, tocou guitarra lá com o grupo de rap, não sei o quê. O que que é? A imagem do Haddad jovial. Não sei o quê. Aí eu sonhei com ele, sonhei que eu tava ouvindo música no iPod do Haddad. Olha só, tá vendo? É a imagem do prefeito gato, o prefeito jovem, que eles botam na sua cabeça. Ô, você que tá botando isso na minha cabeça, para, viu? Você tá falando de voz, tem uma reclamação a fazer, porque eu assisto cartoon. Mudaram a voz do dublador do Gumball. Do desenho O Incrível Mundo de Gumball. E eu não gostei. Aí é foda, né? Trocar a voz de dublador é foda, meu. E eu perguntei pro amigo meu que é dublador, Salsicha, um beijo, Inclusive, ah, o Omelete. Inclusive é o cara que faz as vozes aqui do Omelete. Fez aniversário, né? Salsicha aí, parabéns, Salsicha. Omelete Nights. Fez aniversário? Dois dias atrás, Anitta Aranha. Eu não dei parabéns. Parabéns, Salsicha! Ei, esqueci seu aniversário. Uhul! Então, Salsicha é a voz do Omelete Nights. Puta amiga, né? E ele é dublador. Salsicha, eu amo Salsicha, ele sabe. E o que acontece? Eu falei pra ele, Salsicha... Quem é o cara que dubla o Gumball? Ele falou que não sabe, mas que a dubladora lá, a dublagem, isso aqui, é no Rio de Janeiro. Não é, aqui, não é feito aqui em São Paulo. Então eu estou atrás, se você que está ouvindo agora o Omelete Nights, sabe quem faz a voz do Gumball? Por favor, ao menos que ele esteja morto, não justifica o Cartoon Network trocar, entendeu? Com quem que eu tenho que reclamar? Eu quero saber disso. Pra quem que eu mando um e-mail, Érico? Você que trabalha com esse negócio. Pro Fernando Haddad. Pro Haddad. Não, o Haddad não vai resolver. Não, ele vai resolver. Ele é super inteirado nesses assuntos de jovens aí, desenho e tal. É, o lance dele. O próprio Pato Donner que ele fez lá. Ele fez o Pato Donner, ele é verdade. Ele fez o Pato Donner. Faço a menor ideia com quem você deve reclamar, mas eu acho um absurdo isso aí, dublador... Mudar a voz não pode mudar, gente. Você não pode mudar, não pode mudar. Parece que é outro personagem. Tipo, você começa, sabe, ele tira você ali daquela zona de conforto que o próprio desenho cria. E acabou, fudeu. É outro desenho. Você tem que se acostumar tudo de novo. É horrível. Quando o dublador original do Homer Simpson aqui no Brasil deixou o personagem, que teve três vozes diferentes, quando ele deixou, eu parei de ver Simpsons na hora, assim. Não dá. E aí você não consegue ver o desenho, entendi. Tá perdendo audiência. Não, eu concordo com você, Eu mandei um Twitter pro Cartoon, ninguém me respondeu. Mandei um Twitter pra Marvel também, dizendo pra não investir mais no Homem-Formiga, investir no Homem-Besouro Rola Bosta. E você também teve não me resultado? Responderam, mas não? Muitas pessoas retweetaram e pediram pra Marvel investir. Olha, eu acho que o trailer do filme do Homem-Besouro Rola Bosta. Pior que ela realmente fez esse tweet, tá? Não sei se eu sei que ela fez. Eu vi, eu curti, retuitei. Eu fiz mesmo. Eu tô esperando, gente. Dá tempo ainda de me responder, de negociar e alguma coisa. Talvez o filme aí fosse melhor que o trailer que eles soltaram do Homem-Formiga. Não vi, não vou ver. E digo mais, eu avisei que ia ser uma merda. Ninguém me ouviu. Eu avisei que não tava com nada, esse super-herói. O pessoal falou, não, vai ser legal. Eu falei, não vai. Não vai, porque Formiga não é herói. Formiga não é herói. Besouro é herói. Gafanhoto é herói. Formiga não é. Aranha é herói. O que mais que é herói? Até abelha, né? Abelha é herói. Mas, ó, não, peraí, desculpa. Se a abelha é herói, a formiga é herói também. Porque eles não, são a formiga todos, não é herói. Eles funcionam no coletivo também, meu. Sabe, por que, que a aranha é legal? Porque a aranha é individual. Aranha... Mas nos Estados Unidos não funciona, porque eles têm aquela coisa do capitalismo, entendeu? Do self-made man. A aranha funcionaria se for no cinema soviético. Me fala uma coisa. Também. Por que a aranha funcionaria no cinema soviético? Porque é a causa comum. A causa comum é Mas a aranha opera sozinha. É? A aranha opera sozinha. É, exatamente, mas opera sozinha, por isso que dá certo nos Estados Unidos. Porque é o. Mas você acabou de falar que a aranha daria certo no. Não, a formiga. A formiga, Hester. Pô, para de confundir os... Não falei aranha, falei formiga, pô. Porque, ó, fizeram o filme com de aranha gigante. Ah, que medo da aranha gigante. Deu super certo. Fizeram um filme, aquele filme da aracnofobia. Ó, também deu super certo. Não tem formigofobia, entendeu? Aí fizeram um filme tem lá... Filme de formiga gigante, sim. Mas bombou? Alguém comenta da formiga bombou, gigante? Bombou, na década não, de 50 não bombou. Bombou. Não bombou, eu não lembro, não bombou. Na década de 50 não bombou. Bombou. Por exemplo, o cupim, que é uma cupim formiga. Cupim é coletivo também. Que é quase uma formiga. Cupim também é coletivo. O cupim tem um cabeção, não é o cabeção que é o cupim? Tem um cabeção. Esse mesmo. O cupim funciona. Por que o cupim funciona? Porque a formiga ele se não impõe, funciona. Ele tem uma figura que se impõe. Tem vários, entendeu? Tipos de formiga. Bom, bicho assustador mesmo é a lula colossal, que essa semana... Eu acho que nós semana dois... passada, na verdade. Gabagu versus lula colossal. Eu vou falar uma coisa pra você agora, Dani Taranha. É. Nós dois nunca tivemos maior conexão do que essa, que é o amor pela lula colossal, tá? Eu estava em casa de férias... Nunca. Você tá de férias, você fica sem fazer nada, né? Aí eu fiquei zapeando. Isso não é fazer nada. Bom, você começou a errar já. Não, peraí. Eu tava zapeando ali, porque você acaba vendo muito filme, você acaba vendo umas coisas absurdas, né? Muita coisa na televisão. Aí eu tava zapeando, ia começar lá o programa lá do, não sei o que, do oceano, do mar, lá do Discovery Channel. Falei, eu vou assistir esse negócio. E aí era um especial da Lula Colossal. Lula gigante lá. Lula Colossal. E aí, logo em seguida, teve outro programa também, explicando e mostrando. Foi uns mergulhadores lá, aquele... Não é mergulhador, mas é aquele troço que desce nas profundezas do oceano, que não dá pra descer mergulhador, porque senão morre. É sonda. É, tipo um negócio assim. Que aí tem que descer esse, assim, e tal. Muito louco. E aí, tem uma listinha de pessoas pra mandar pra lá, se um dia fizerem um negócio. E aí eu vi aquilo e eu falei, cara, a Lula Colossal é tipo o melhor bicho que a gente tem hoje é a Lula Colossal. Ganha de todo mundo. Puta, é porque primeiro é muito grande. Ganha de todo mundo. É muito grande. De vez em quando eles encontram baleia, tubarão branco com aquelas marca de chupão. Que, faltando pedaço, que é encontro com Lula Colossal. Em algum momento nas profundezas, a Lula Colossal tentou pegar uma porra de um tubarão branco, entendeu? E aquela baleia que é grande também, que encontraram uma baleia gigante, que eu esqueci o nome dela, que ela tava toda arranhada. A cachalote? É, essa daí. E tinha até um dentinho, porque a Lula Colossal, quer dizer, acho que todas as Lulas, né? Elas têm aquela boquinha. Elas têm uma boquinha, mas na ventosinha... Na ventoinha da Lula Colossal. Na ventosinha, tem tipo um dentinho, assim, uma presinha, assim, sabe? Esqueci o nome daquilo. Não sei se toda Lula tem ou se só a Colossal que tem. Fato é que eu nunca vi uma Lula viva, né? Então, só comia a Lula. E aí tava preso, tipo, na baleia, entendeu? Então, tipo, ela arranhou, de verdade. Mas sabe que você vê, por exemplo, nas histórias de fantasia, tipo Júlio Verne, assim, que tem um monte de Lula gigante, tipo, o 20 mil Legos Submarinos tinha Lula gigante e tal. Nessas histórias, os caras nunca matam a Lula, né? Eles sempre escapam da Lula. Eu acho que não dá pra matar a Lula. A Lula é o Kraken original. É o Kraken original, é o Cthulhu tamanho gigante, né? Você sabe que eu já marquei... Não férias, assim, mas já marquei fins de semana por conta da Lula Colossal. Como assim? Pô, uma vez estava, quando eu fui pra Nova Zelândia, eu fiquei lá num lugar que estava perto do museu que tem a Lula Colossal, que tem um documentário dos caras que, quando encontraram essa Lula, eles tinham, tipo, poucas horas. Mas eles nunca encontraram a Lula, eles só têm, tipo, partes, assim. Não, tem uma Lula Colossal. Tem uma inteira? Tem uma Lula Colossal. É, que eles encontraram a maior Lula intacta na superfície e tal. Quantos metros? E ela tava morta, claro, eles nunca encontram ela viva. Ela, eu acho que ela tem 13 metros, uma coisa assim. Nossa. A membrana já tinha ido, né? Já não, a membrana já... A membrana já tinha... E aí eles tinham... É uma corrida contra o tempo para conseguir estudar, porque ela se liquefaz em horas, estudar e preservar. E aí tem um documentário, todo em função da corrida da Lula, pra salvar essa... Pra aprender com a Lula. E a Lula, depois eles deram um trato nela. Lá ela tá nesse museu, né, em Wellington, na Nova Zelândia, num museu chamado Te Papa, tá lá a Lula. É uma puta Lula, é sensacional. Eu fiquei lá, fiquei fascinado vendo a Lula. Pô, podia ter aproveitado no Hobbit então, né? Batalha dos Cinco Exércitos mais a Lula Gigante. Batalha dos Cinco Exércitos... Contra a Lula Gigante. Que mano é Smaug, cara? A Lula Gigante pegava... A Lula Colossal pegava o Smaug, ó. Nossa, pegava de jeito mesmo. A Lula e o Godzilla, quem ganha? E aquele lá, aquele robozinho que a gente fala também aqui. Power Rangers, como é que é o Power Rangers lá? Megazord. Só que hypado. O Megazord hypado. O Jaeger. É, esse daí. O do Círculo de Fogo. É, quem ganha? A Lula Colossal... Que a Lula Colossal ia tentar abraçar o Gypsy Danger, que é o principal lá do Círculo de Fogo, ele ia soltar aquele raio do peito lá, tipo o Daileon. Aí ele ia fritar a Lula de dentro pra fora. Será? Acho que sim, porque ele ia esperar ela grudar no peito dele. O problema da Lula Colossal é esse, ela não solta raio. Esse é o maior problema e é isso que faz ela perder. É o que você acha, né? Porque vai saber... Ela pode ter um último recurso também. Com a evolução, vai que ela cospe o negócio. Porra, ela cospe, né? Um jato de tinta, mas a tinta não é ácida. É. Por exemplo, o Godzilla. O Godzilla tem uma rabada, né? A rabada é um dos golpes do Godzilla. E no fundo do mar deve ser um pouco mais difícil de você conseguir velocidade, posição, pra você dar uma rabada na Lula. A Lula ia facilmente desviar do Godzilla. Ela consegue segurar, né? Com um tentáculo, e bater com o Godzilla outro. Solta o raio dele, o raio da boca? Nas profundezas? Nas profundezas. Eu acredito que sim. Solta? Acho que sim. Esse raio que vocês estão falando é aquele que ele acende todo, que eu vi no filme? Exatamente. Ah, tá. É. Aquele que vem da espinha de trás. Ah, tá. Que vem assim, vem, vai subindo, vai subindo. Isso aí vai é mentira, pelo né? Rabo, né? Vocês sabem que é mentira, né? Ele não acende, né? Isso é mentira. Na verdade, ele não acende, né? Não, mas tá é porque o raio é tão aí. Poderoso, porque mesmo que ele tenha aquela couraça, você consegue ver de dentro não, pra tá fora. Não, tá errado isso aí. Isso aí no filme é um erro. Sabe o que eu achava? Que as pessoas realmente ficavam com uma fita amarela nas costas quando tinham medo, né? Sabe nos desenhos animados, você tá com medo? Ah, sim, tipo o Pepe e aí Pô, sobe, né? Sobe uma fita amarela, assim? Você achou que isso fosse verdade? Cara, é muito gênio. Muito gênio. Chuck Jones É muito gênio, Chuck Jones. O cara inventar que você fica com medo, você fica com uma fita amarela que aparece na sua... física em você, tipo, sobe uma fita amarela, e eu achava, caralho, essa fita amarela... E se você for pensar, quando dá um cagaço foda assim, o que você sente? Fala, gela a espinha, entendeu? Como que gela a espinha? Gela de baixo pra cima? Ou de cima pra baixo? Ou você gela a espinha tudo de uma vez só? É, tipo um termômetro, né? Tipo um negócio que vai subindo mercúrio pela sua espinha, e é meio isso, a imagem é meio essa, né? Você vai ficando amarelo, de baixo pra cima, assim, suas costas... Caralho, por que que... Nossa, como o corpo humano é uma bosta, né? Por que, porra, é? Por que é gelar a espinha? O que acontece, caralho? Gela a espinha? É aquele apertinho que dá no cu, né? Mas por que que gela a espinha? O cu, qual é a relação do cu e a espinha? Quem tem cu tem medo. Omelete Nights. Dá um beijo pro Romariz, que tá viajando. Eu queria mandar um vá se fuder pro Romariz, que eu vou, tinha que bloquear ele de todas as minhas redes sociais, porque a ostentação é o ostentação, Caissar ostentação. Ele tá ostentando, tá na praia. Porra, lá. Não, é o Caissar ostentação, ele só fica postando foto de comida boa, de... Mas puta paisagem bonita. Você tá fudido, meu amigo, a hora que você sentar aqui, você tá fudido, é planilha, você vai planilhar o resto do ano, tá? Vai planilhar, eu vou pedir planilha todo dia pra você, porque nós vamos extirpar todas essas, tudo que você fez comigo, só vendo suas fotos. Então é isso que eu quero, que eu desejo pro Romariz em 2015, é isso, planilha, tá? Planilha. Olha, um é o beijo para todos. É o ano da planilha para Thiago quero Romariz. Quero também que o Érico arrume a luz, a gente tá aqui gravando no escuro hoje. Mas tá sexy, não tá? Tá um puta de um calor, eu tô suando. Nossa, tá quente pra caralho. Mas tudo bem, a gente faz tudo pelos nossos ouvintes. Ou não. Né? A gente faz, que não era pra estar acontecendo esse programa. Esse programa tava... Mas aí você posta lá no Twitter, fala, puta, problemas técnicos. Problemas técnicos nada, grava live amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã também. Vem pagar minhas contas, seu merda. Para de ficar aí reclamando no Twitter. Porra, que saco, velho. Galera do Omelete Nights, vem pagar minhas contas, você me dá um centavo, um cruzeiro real. Então, eu acho que a gente deveria abrir uma conta... Falando nisso, do Omelete. Falando nisso, como é que tá o projeto lá de Dani Taranha Pelado 2015? Eu não abri os e-mails, eu esqueci. Ah, Dani, cacete, não, eu né? Vou abrir, entendeu? É que eu voltei hoje não de vai férias. Você não vai escapar, eu lembrei, tá? Olha, eu com meu Alzheimer tava aqui... Tava de férias, gente, voltei. Fui pra praia, tomei sol. Mas não postou nenhuma foto de pôr do sol. Não postou foto aquela... Eu tava ocupada, né, Érico? Tava percebe, ocupada, né, Érico? Você percebe o quê? Que a pessoa para de postar muito quando ela está o quê? Vivendo. Entendeu? Olha só, você tá dizendo isso. O quê? Você tá falando que o Romariz não está vivendo? Não, o Romariz, ele... O Romariz é o Caissar ostentação, ele tá vivendo, então, sim. Ele tá ostentando, ele tá vivendo, mas tá ostentando. É que me dá preguiça, meu 3G é ruim. Na verdade, meu 3G é ruim. Se fosse bom, eu teria postado um monte de foto. Mas como não é, o meu 3G é ruim, eu não postei. Aí eu inventei essa história pra ficar menos... Tá certo. Entendeu? Menos ridículo. Mas, eu tô a fim de ganhar dinheiro esse ano, então... Então, olha lá. Não sei, se vocês... Você já falou com seu namorado veterinário o que ele acha disso? Não falei. Da sua nudez? Não falei. Num ensaio, um ensaio catártico? Se ele vai não poder falei. Pendurar o calendário no consultório dele, fala assim pra ele. Não falei, mas se realmente, porque eu não tô pondo uma fé nisso, mas se realmente qual for que era mesmo o lance? É que a gente ia postar uma foto sua, se ela chegasse a não sei quantos mil... É, vocês também não fazem direito o serviço, né? É, tem que postar uma foto sua. Vocês também não fazem direito. Todo mundo sabe minha cara, Érico, não precisa postar uma foto. É, tá bom, minha. Então esquece aquela história de precisar chegar a 10 mil, mandem... sei lá o que tem que fazer, o que tem que fazer, Hessel? Cria alguma... mais o que tem que fazer. Vamos criar o seguinte mecanismo, a Dani Taranha tem 6 mil followers, mais ou menos, no Twitter. Então, ela vai falar agora, qual que é o seu Twitter, Dani Taranha? @DaniTaranha, D-A-N-E, Dani Taranha. @ Dani Taranha. Você quer ver @ Dani Taranha desnuda? Siga... Não era desnuda, era um ensaio sensual. Ensaio sensual, não é tipo... Desculpa, eu sou produtor de ensaio sensual, eu que defino o que vai acontecer. Não vou aparecer pela dona, eu tenho vergonha. Eu vou fazer, vou não, diminuir essas aparecer. Coxas aí que estão exageradas, vou trocar não, buceta, vou fazer... Eu vou arrumar tudo isso aí, porque tá tenho, tudo torto. É, eu tenho um clitóris colossal. Tem que prender com esparadrapo, siga fita isolante. Taranha, siga a Dani Taranha Silver no Twitter, tape. Tá? Arroba Dani Taranha, Dani com E. Um band-aid do Batman. É. Isso, siga a Dani Taranha no Twitter. Se ela chegar aí em uma semana a 10 mil, a gente abre o Catarse, ou sei lá, eu abro o crowdfunding. A gente abre o crowdfunding de fazer aí um ensaio colossal da Dani Taranha. Abraçada numa lula colossal. Isso, ensaio colossal tá. Bizarro de Dani Taranha. Um bicho de pelúcia. Tá bom? Bom, tá aproveitar bom. E siga Marcelo Hessel também, né? Marcelo também. Hessel. Fazer um ensaio do Hessel. O Hessel também, se chegar a quanto, Hessel? Sei lá, 200 mil. 200 mil também ensaio sensual do Hessel. É, eu tenho o quê? Uns 37? Chegar 500 mil em uma semana, também faço nossa, ensaio sensual. Nossa, você tá apelando, né? É, porque eu não quero fazer ensaio sensual nenhum. Então, se chegar a 500 mil também faço ensaio sensual. 500 mil. E o meu é Érico _ Borgo. E esse foi o Omelette Nights, o programa da família brasileira. Tá? Então, um beijo para todos vocês aí. Beijo nos, né, nas a sua partes, lula. E beijo em todas as... Vamos umidificar todas as suas membranas. Gente, que horror. Omelette Nights. Hasta la vista, baby.